Exclusividade. Estúdio 3D. Interrogações. Olhando em teus olhos, posso perceber que você ainda gosta de mim. Sua insegurança me faz o que sou. Sinto sua falta e o seu calor. Esquece o passado e o que eu te fiz. Vai ser diferente pra nós dois. Se não vale a pena, pode esquecer. Mas eu só penso em você. Se quero te amar, eu só peço pra voltar. Já estou cansado dessa solidão. Te quero pra sempre. Você me faz ser tão feliz. Você me faz. É tão grande esse amor que sinto. Que sinto, que sinto. Você me faz ser tão feliz. Você me faz. Esse amor que sinto, que sinto, que sinto. Cada noite. Olhando em teus olhos, posso perceber que você ainda gosta de mim. Sua insegurança me faz o que sou. Sinto sua falta e o seu calor. Vale a pena, pode esquecer. Mas eu só penso em você. Me dê outra chance, quero te amar. Eu só peço pra voltar. Já estou cansado dessa solidão. Te quero pra sempre. Você me faz ser tão feliz. Você me faz. É tão grande esse amor que sinto. Que sinto, que sinto. Você me faz ser tão feliz. Você me faz. É tão grande esse amor que sinto. Que sinto, que sinto. Você me faz ser tão feliz. Você me faz. É tão grande esse amor que sinto.